Torre Salvador Web 5717, vai reaproximar para pouso na Salvador. 5717, declara emergência. Negativo. Gente, condições visuais, para ter condições de prosseguir para o final da 1-0? Negativo. Por gentileza, reporte estabilizado, final da 1-0, Web 5717. Reportará o 5717. Alfa 3201. 3201, após a passagem do tráfego da web, está prosseguindo para o ponto de espera. Ingressa via Juliette para o 04, por gentileza. Pode ver, Web 5717, reporte 5 milhas da cabeceira 10, por gentileza. Você reportará 5 milhas da 10 do 5717. Comandou o WebJet do Juliette Indy. Juliette Indy, mantemos escuta e aguarda. Afirmativo. Web 5898, ponto de espera 10, pronto? 5898, mantenha o ponto de espera e aguarde. Entendo. Tá, 5 milhas, do Web 5717. Prossegue pra pouso na 107, Web? Na 1-0. Reporte estabilizado na final da 1-0. Reportará estabilizado na final da 1-0, 5-7-7. Bom dia, sendo identificação, pro de dona, desça para 2.000 pés, altímetro 0-2. No final da chave travada Web 5717. Livre pouso na 10, venta de 1, 0 graus com 4, 9, 5, 7, 7. Livre pouso 5717. direita, prossegue via Alfa, Juliette pro 03. Alfa, Juliette 03, 5898, Aline decola pista 10, venta de 190 graus com 49. Aline decola no 0, web 5898. Salvador, bom dia, web 5808. 5808, muito bom dia para Goiânia, pronto cópia? Está autorizado para Goiânia, nível 340, decola da 10, saída gole, transição ofício. Após decolagem, curva direita. Interceptou Pesulu 17, Fox Romeo Mike, Pesulu 1-0, conforme rota prevista. 5136 no transponder, 119.8 controle. Copiou Goiânia, nível 340, decola da 1-0, curva direita. Saída gole, Fox Pesulu 17, até Fox Romeo Mike, até 20.0, trava o Supermike 668, até Goiânia. 5136, transponder, 19.8, é o controle para o 5808. 5136 para o transponder. 5136, chama quando pronto para o puxo. Chamará. No site, na escuta? Solicitação da empresa que seu ingresso no pátio 3. Então, por gentileza, na Juliette, seu ingresso à esquerda, atenta ao sinalizador no pátio 3, ok? Piano 5797, a sua posição é a 09 no pátio 3. 09 no pátio 3, 5797. Salvador, Alfa Yank Papá, bom dia. Alfa Yank Papá, bom dia, prossiga. Alfa Yank Papá, solicita autorização de reboque 09 do pátio 3 para o pátio principal, gate 1. Gente, aguarda, por gentileza, eu tenho uma aeronave da Juliette ingressando no pátio 3. Assim que a mesma iniciar o término do reboque, está autorizado você iniciar, reportar na saída do pátio 3. Gente, obrigado. Web 5898, decolou os 23, 119.8, controle, bom voo. 19.8, bom. Somos Salvador, Juliette Inter. Prossiga. Solicitação de pushback e reboque aqui da posição de número 7 do pátio 3 para a posição 3 do pátio 1. Gente, mantenha-me escrito agora, por gentileza. Afirmativo. Direto Lida, está autorizado. Lindo, obrigado, 5898. Juliette Índio, confirma o FING que eu pretendi. FING número 3 do pátio 1. Gente, coordeno com a equipe de solo, o tráfego da Azul já foi autorizado no início do reboque. Por gentileza, tem condições de reboque simultâneo com a mesma? Afirmativo. Por gentileza, reboque simultâneo com o tráfego da Azul, reporta na saída do pátio 3, isso que Juliette. Ok. Reportarei. Salvador, 5808 na posição 8 para o pushback acionamento. 5808 autorizado, pushback acionamento, chama ataque. Chama ataque, 5808. 473, está autorizado ele SX-Ray, reporte localizou. Good morning, squawk identification, clear down to 3,000 feet, altimeter setting 1012 on my arrival. Afirmativo. Fly direct Itata, 9970. Confirme, confere. Chamativo, 50. 508, procede via Juliette Alves, próxima ponto de espera. Juliette Alves, chamar a ponte de espera, 5-8, Alfa Yankee, papá, me escuta? Alfa Yankee, papá, na escuta. Estou na saída do Pat 3, vai ceder passagem ao tráfego da WebJet, que prossegue para o ponto de espera, e após a passagem do mesmo, está autorizado prosseguir para o Stinger 01, no Pat principal. Gente, obrigado. Bom dia, estou no visual, check trem, reporte baixa atrás. 5973, tem livre pouso na 10, o vento é de 100 graus com 4 nós. Meu centro Recife, 13325, alterno 251. 3325, alterno 251, obrigado, bom dia, senhor. Boa. Good morning, squawk ident, clear down to 050 on bomb arrival. Hi, down to arrival, 050 on bomb arrival, go on. Voador, 3201, bom dia, senhorita. o 3201? Salvador, agora como recebe 3201? 5/5, mantenha-me, escuta e aguarda a cópia, 3201. Dá a saída pra gente. Dael Leda Bridge. Bom dia, sendo identificação, chegada Bonf, desça ao 0620. 5973 no solo 33, prossegue Alfa Kilo, pátio 3. 5973, faça o cheque de rádio, eu recebo muito baixo. Obrigada. Web 5808 tem nível de decolagem da 10, venta de 100 graus com 4 nós. Nível de decolagem 5808. Sideral 9970, clear down to 2000 feet, actually type 5 heading to a position to intercept the localized mode, report established. Roger, clear down 2000 feet, and now heading to a position, Sideral 9970. Uno 995, prossiga para 3000 pés, o altímetro 1012. Dois, obrigado, bom dia. Bom dia. Controle Salvador, bom dia, Web 5808. 5808, bom dia. Contato radar na decolagem, suba 340, saída Gole. 340, na Gole, 5808. Papá informando o término do retoque no dia 21, muito obrigado, bom dia. Bom dia, papá. 1995, reduza para 1809, e o teu radar para sequenciamento mantenha presente proa. O limite é o curso do localizador. 180, mantenha proa. Zero, mandar, prossiga. Tá autorizado para Confins, nível 360, decola da 10, saída da El, Leda Bridge. Em Bridge intercepta a Zulu no meio e prossegue até o destino. Aciona 5141 no transponder, 1198 controle. Autorizado 3201 para confins da zona. Da escola da 10, escola direita, Leda. Israel Leda Street. Israel no meia. Até Morra, depois eu tinha 1141 no estado de transponder, 198 é o controle do Hospital Policial. 3201. Cotejamento correto, chama para o push no 4. Roger that, complete the IRS X-ray procedure, contact tower on 18.6, 997. 18.6, the tower, thank you, come on. O 1995, com a navegação na Flor de Duna, para o IRS X-ray autorizado, descendo para 2.000 pés e portão estabilizado. Voo 1804, clear down to 3,000 feet on bomb horizon. Altimeter 71012. The tower, good morning, Federal 9970, automatic landing gear down, Marcus. Federal 9970, clear to landing runway 10, wind 110 degrees, 0 4 knots. Afirmativo, se precisar de mais tempo, solicito que entre em contato com o despachante. Faz uma DLA. Tá, pergunta, vamos fazer uma DLA, graças. Nada. 4.000, comprei 12, fiquei com 5, transferiu sem contato com o centro do 1897. Confiado. Uma nova reautorização, tá ok? Não pode ser uma DLA, então, pode ser uma nova autorização. Não, o senhor vai fazer uma DLA, mas quando o senhor precisar decolar, o senhor vai ter que me chamar para uma nova autorização, que é justamente na parte de turno, eu vou deixar informado, mas só para pagar uma nova cobra para o senhor, para coordenar com o centro, tá ok? Ah, tá ok, muito obrigado. Mas faça a DLA assim mesmo, obrigada, tá? Tá ok, espero fazer. 1995, passou Duna, está estabilizado no lock. Completo a LS X-Ray, chama no torre 18 desse mão meia. Ana 995, muito bom dia, continua a aproximação, aguardando ficar livre. ILS X-Ray procedure, report on localizer. 9000, 9970, long route at 41, turn your right, prove the taxi via Alpha Kilo Apron 3. Your position Apron 3 is 04. Alpha Kilo Apron 3, 04, Federal 9970. 995, eu tô no visual, cheque trem, livre pouso na 10, o vento é de 1110 graus com 4 nós. Bom dia, Altan 3171, vende da Eco no portal 07. 3171, 1186 para a cópia, por gentileza. 1186. Oi, Salvador, bom dia, Altan 3171, vende da Eco no 07. 3171, autorizado para Guarulhos, 340 ao nível, decola 10.